você quer dormir feliz e sonhar, é só fechar os olhos e imaginar que o coração é uma estação pra embarcar no trem azul dos sonhos que vão passar. Ei, ovelha pitar, titi popó pelo pompom, tchim tchim pompom, no bolsoninho.